Mas outro dia chegou, eu vou conversar com meu Deus. Quero um dia feliz que diz muita paz, muito amor. Aos meus colegas quero todo bem, e a professora também. Aos meus colegas quero todo bem, e a professora também. Mas outro dia chegou, eu vou conversar com meu Deus. Quero um dia feliz que diz muita paz, muito amor. Aos meus colegas quero todo bem, e a professora também. Aos meus colegas quero todo bem, e a professora também.